bom se você fosse como a lua, que aonde quer que esteja possa enxergar. Ou quem sabe fosse como o sol, que me aquece o peito aonde quer que eu vá. Teu beijo poderia ser o infinito, e ainda mais bonito e nunca se acabar. A tua beleza é como a das estrelas, só que permanece quando a noite vai. Me deixa mesmo a tristeza em saber que não és minha, que não te posso alcançar. Assim, e vem a chuva, molha o meu rosto, provo do mel, me lembro do seu gosto. Olho da janela, vejo o jardim. Boa praia, tarde, cai, que maravilha. O vento traz o teu perfume de baunilha. É como se o mar quebrasse só pra mim. E vou me emaranhar por entre seus cabelos, dormir contigo, afastar seus pesadelos. Quando o sol chegar, seremos um ser só. Provo do mel, me lembro do seu gosto. Olho da janela, vejo um jardim. Vou à praia, tarde, cai, que maravilha. O vento traz o teu perfume de baunilha. É como se o mar quebrasse só pra mim. E vou me emaranhar por entre seus cabelos, dormir contigo, afastar seus pesadelos. E quando o sol chegar, seremos um. E vem a chuva, molha o meu rosto, provo do mel, lembro do seu gosto. Olho da janela, vejo um jardim. E vou à praia, tarde, cai, que maravilha. O vento traz o teu perfume de baunilha. É como se o mar quebrasse só pra mim. E vou me emaranhar por entre seus cabelos, dormir contigo, afastar seus pesadelos. E quando o sol chegar, seremos um ser só. Quando o sol chegar, seremos.